2230, visual 37 da Lua, final do zero. Passou, irmão. Passarei do 2230, faz a passagem do tráfego que pousa. Autorizado, alinhar e manter, final zero. Feira passagem, alinha e manter, final zero, 2230. 251, Lua 659, obrigado, boa tarde. Matheus Salvador, uma boa tarde, boa noite, 24. 1, 2, 4, contato radar, superior nível de 2230, você é da PUCA. E a saída PUCA, nível 2230, vamos lá, 2, 4. 2, 4, 0, 5, 0, para Faz desvio, João, 184. Faz desvio, João, 184. Saredo 2230, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Decolagem 10, passaredo 2230. Chegada para o nível de voo 050, altitude 07. 07, mantenha o nível de voo 160, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 230, decolado aos 30, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, 2230, boa. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230, decolado na 650. Passarei do 2230, contato radar, para o nível de voo 180, vice da Bruna. 180, foi informado que não compre o gradiente APC 2230. Livre da restrição vertical da saída Arborino, 2230. Está livre na seção 180, passarei 2230, graças. Frequência no 28, decimal 35, alterna no 25, decimal 1. 4, 065 da Azul, chama Centro Recife 12835, alterna 251. 0080, azul 4462. Azul 4462, informação de tráfego 1 hora no 4000 de Moeste, mantendo nível de voo 0070. Ciente, 4462. Passando com a 3367, aconteceu à esquerda por 10 milhas. Ciente, com a 3367, após desvio do negócio. Ciente, aposto. Contra-lhe chamador, Bruno 256, solicito desvio para o 085, aproximadamente 15 milhas para ver as informações. Bruno 256, após desvio, vai, Jamo. Após desvio, voa, Jamo, confirme. Afirmativo, Bruno 256. Ciente. 2230, agora tem coração no Vana Pro, é 270. Ciente, voa e eleva 2230 da passareira. Eleva 2230. Desloca o tráfego, o 4462 azul, passando a nossa esquerda agora, 11 horas. Seja 4462 da base, eu estou seguindo a descida. Aguardando. Seja 4462. Tráfego esperado, desça para 2 motéis, autorizado o sinal de procedimento da SX3, está estabilizado no localizador. 2 mil pés descendo, autorizado o X-Ray, recebemos um lote de 4462 azul. Passado de 2230, tudo na TV de 180. Está 180, passado 2230. Autorizado decolagem, pistão zero, vento 140 graus, 1-1 nosso. Autorizado decolagem 1-0, T3567. Chamando a 27, chame o centro Recife, frequência 2,5, terminal 2,5, 1. 2835, 251, muito obrigado, um ótimo trabalho. Passando 2230, tá pensando o Vandirato Destino? Destino, 2230, grato. Chame o centro Recife, frequência no 2085, alterna no 2545. Recife 2085, alterna 2545, ano 2 com 6. Salvador, 3567, escuta na 3567, contato radar, suba para nível de 360, via saída Arbor 1. 36, via Arbor 1, 367. norte de 4462 azul. Azul 4462, chama-se pelo 1895. 1895, bom trabalho, senhorita. Salvador, boa tarde, 4462 azul, estabilizado. Azul 4462, boa tarde, QNH no 0, no 7, confirme esse Jarizão. Acima, visual, 2000. Azul 4462, tráfego também avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 099. Leve pouso na 190 azul 4462 1509. Sou Salvador, Oxiné 6327, ponto de espera da 1-0. Oxiné 6327, mantém ponto de espera da pista 1-0. Confirme esse visual com a embreagem azul final no 0. Passemos visual, Oxiné 327, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter o no 0. Após o azul, ali mantém o Oxiné 327. E aqui o L76, após estabilizar o novo corredor. 721, aí para trás estabilizar o 3367. Controle Salvador. Temos uma coisa na nossa esquerda, solicita manter a proa 280, aproximadamente 40 milhas. 10,57 livros de juros. 10 3567 até desvios em Malta. Os desvios Malta até 3567. Chame a Centro Recife, que conhece no 2000.0 até a 98.8. 260, 28 até 3567. Solo aos 47, livre via Eco, chame solo 121, décima 9. Eco 219, bom trabalho. Autorizado, decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 099. Autorizado, decolagem, 0, que na minha 37. 3367, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Leve pouso, pista 10, 3367. Puxa, 6327, decolado aos 48, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador 208, 6327. Controle Salvador, uma última tarde, Xené 6327, para seguir na Sambo, 1 Coral. O Xené 6327, contato radar, estuda para a linha de voo 240, autorizado direto Coral. Direto Coral, 240, 6327. Xané 6327, Rio Block, para Spa Block 1. Confirmado que o 6327 voa Block para Block 1. Afirmativo, conforme instruções do controle zero do Xané 6327. Sim, a gente voa Block para a chegada Block 1, 6327. Salvador, boa tarde, 3, 1, 196, monitora no zero pronto. Delta 3193, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 130 graus, 119. A linha de decolar, Delta 3193. Acerto 2231, autorizado, alinhar e manter, pistão zero. Alinhar e manter, pistão 2231. Thank you. 8, boa tarde, na escuta 2127, tá? Passarei do 2231, decolado ao 59, chame em controle em Salvador, 120, decimal 8. 1208, boa. Salvador, muito boa tarde, 2789, ciente da Juan Romero. Passarido 2231, contato radar, sua para nível 180 via, saída Monda. 180 via, saída Monda, passarido 2231. Passarido 2231, mantém ou 3 mil pés, senhora? Passarido 2231, passarido 2231. Mantendo, 2231. Chegou na chegada, volta e tem que fazer operação para você seguir na subida. Tio, passarido 2231. Afirmativo, passarido 2231. Passarido 2231, vem na prova 310, sistema de comunicações, atingindo o vídeo voo. O noite zero, retorno à navegação, revio direto do chão. 360, confirma o nível de voo, tá destino? Nível de voo de cruzeiro, passarei de 2, 3, 1. Passarei de 2, 3, 1. 2, 7, para 4, no teste, penegal, na 0, na 7. Comei 17, descendo para 4 mil, azul 2, 7, 4. Com 3193, chame o centro Recife, frequência 1285, alterna no 2531. 12835, alterna 1251, centro 3193, boa. Passarei 2231, zona para o 050 devido à formação de pesado. Pode passar 2231. Por quantas milhas? 10 milhas, 2231. Thank you.

próxima vai vir a fechando. 300, eu aguardo, na série do 2231, muito obrigada. Esquerda agora foi 200, limitado localizador, azul 2789. Está mantendo 1809, senhor. Que consegue de manter 209, tá dando? É, agora tem uma formação bem à nossa frente aqui. Se puder manter 180, fica bom. Saiu do 2231, 209 milhas norte do voo observador, retorno à navegação do direto do destino. 20 milhas norte do... A Rede Salvadora, tomou um outro destino, número 2, 3 anos. Rádio 198, número 2, repita o recorte para 2, 2 horas mais. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4119, estou sendo transponda 5132. Pelo caminho do voo 1140. Voo 4118, corrigindo tudo e mantendo o voo 090 na praia de Rússico. Boa tarde, 4422 azul, ponto, ponto 0 no zero. 1226, ano. Lado, anéreo decolado, estamos zero. Vento, 120 graus, 139. Colírio em graça, decolagem, da 1 zero, azul, 4423. De 4198, confirmando se com fone direto em Rússico. Esquerda, agora 050, está falando sair da frente, mais 10 milhas ao campo. Esquerda de 418, então mantenha o nível de tudo, mantenha o nível de 0 mais 0. 6918. Ah, 6918, desça para 4.10, que é legal, 0.7. 4.17, 6.4. Azul, 4198, nós aproximamos a conservador, a torno de forma chuva leve e tudo contra, para dar para evitar os mínimos. Azul 4118, na 4... Corrigindo, azul 4118, 4 decimilhas. Noroeste do Observador, contato radar. Tudo mantendo o nível 340. 340, azul 4. Separado azul 2, chame controle 20, décima 8. Controle 208, azul 4433. Boa tarde. 1738, 4430. Vai manter a posição 7S. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4423, passa 1500 na Arboruna Eleva. Azul 4423, contato radar, suba para nível de voo 360, direção da Arboruna. 360 via Arboruna, azul 4423. Azul 6998, desça para 2000, autorizado o sinal do procedimento eletrônico, da posse estabilizada no localizador. Transia Turizada X-Ray, reforçar a Turizada da Aranha Leste. Azul 4118, confirma o trem, dá para o UTG. Valeu, azul 4423, solicita o desvio à esquerda para a 245 para evitar formações de aproximadamente 20 milhas. 104423. Muito boa tarde, azul 2789, estabilizado, então, com a posição. 2789, autorizado o pouso, pressão 0, vento 120 graus, 089. Eu e pouso, azul 2789. 4423, confirme quantas vezes na CPE? O 4423 vai ser necessário mais 10 milhas ou 0 milhas nessa torre. Após isso, não sei se vamos ter condições de voar árvore. AZ4118, chame o 4 Recife, frequência no 2.0, retorno no 2.8. 2.0, 2.8, passando no 8, levanta. Aguarde, 4423. É só confirmando, 4423, não tem essa posição na navegação, é... Poderia soletrar, por favor? Exato, posição 4423. Gente, 4423, o ideal para seus ops seria proa 267, eu acho que é uma... É para nós ficaria bom, por enquanto. 6443, autorizado direto para o Zop. Direto para o Zop, azul 4423. Passarei o 2231. Azul 4423, boa tarde. 238, decolado aos 19, chame contato 20, décima 8. 208, vamos para 38, boa noite. Boa noite, não, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Contato Lada, segura para nível de 3 metros, 0, 6998, no solo aos 22, livre via Fox, chame solo, 121, décima 9. Fox, 121, graças. Contato radar, reporte de curso para chegada a posse, reporte para descida. Torre de posse, reportando para descida, 2719. 4, boa tarde, autorizado, alinhar e manter 0. Autorizado, alinhar e manter 0, 3, 4. Nossa, subiu bem devagar, estamos cruzando 175 para 180. Ocean 6355, decolado aos 24. Chame controle Salvador, 120, decimal 8. resultado da colagem pista no zero, vento 120 graus, 612 nós. Resultado da colagem pista no zero, 0 sobre 1, quando possível uma prova mais recente, a gente agradece. Obrigado. Quilômetro 65 mil milhas. Beleza, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Puxa, LM3, 1-4. Decolado aos 2-6. Chame controle Salvador em 1-2-0, decimal 8.